Saúde mental sem tabus. As problemáticas da saúde mental. Discutidas e abordadas de uma forma simples, clara e acessível. Aqui na sua rádio. Saúde mental sem tabus. Um programa de responsabilidade da Meta Alentejo. Associação para o Bem-Estar Psicossocial da Comunidade. Em parceria com a RTA. Saúde mental sem tabus. À segunda quarta-feira de cada mês, depois das 16 horas, na RTA. Rádio Telefonia do Alentejo. Olá, muito boa tarde. Vamos dar então início a mais um programa Saúde Mental Sem Tabus, feito em parceria com a Meta Alentejo, Associação para o Bem-Estar Psicossocial na Comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre psicologia e psicoterapia. Para falar sobre este tema, contamos mais uma vez com a presença do Dr. Daniel Guerra, psicólogo e presidente da direção da Meta Alentejo, e ainda do Dr. Rodrigo Pires, também psicólogo na Meta Alentejo. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Olá, boa tarde. Boa tarde. E começava precisamente por perguntar ao Rodrigo porque é que escolheram este tema. Bom, nós já falámos um bocadinho sobre o papel do psicólogo e da sua complementariedade com outros técnicos de saúde, particularmente o do psiquiatra. Mas ainda assim há um conjunto de temas que, no nosso entendimento, devem ser abordados com um bocadinho mais tempo para nós podermos ajudar os nossos ouvintes lá em casa a saber um bocadinho melhor sobre qual é que é o papel do psicólogo nesta área e, particularmente, qual é a sua relação com a psicoterapia. Nós acreditamos também que falar um bocadinho sobre este assunto com os nossos ouvintes poderá ajudá-los a perceber também não só o que esperar e o que não esperar de um psicólogo e de que maneira pode ou não haver alguma capacidade de adequação às suas preferências no caso de necessitarem de recorrer a um ou a um processo psicoterapêutico. Começando então pela psicoterapia, que é um termo que muitas vezes se associa então ao psicólogo, é a única coisa que um psicólogo faz, Daniel? Não, de facto não é. A psicoterapia não é a única coisa que um psicólogo faz e, por muito que isto possa ser confuso, não é só o psicólogo que pode fazer psicoterapia. Quando falamos em psicoterapia, a forma mais comum é a psicoterapia individual, apesar de também poder haver a psicoterapia de grupo ou psicoterapia de casal, e a psicoterapia constitui uma relação que é estabelecida entre um psicoterapeuta e um cliente, no qual são trabalhadas questões que o cliente traz à psicoterapia, referentes ao seu funcionamento mental, ao seu funcionamento familiar, ao seu funcionamento emocional, e no qual se recorre principalmente à conversa, portanto são as chamadas em inglês talking therapies, para ajudar as pessoas a ultrapassar as suas dificuldades. Portanto, não é a única função que o psicólogo pode desempenhar e, só para repetir, também não é só o psicólogo que desempenha esta função de psicoterapeuta. Em relação a esta questão, o psicólogo pode também desempenhar outras funções, como, por exemplo, a avaliação psicológica, que é a aplicação do conhecimento psicológico para desenvolver instrumentos que permitam medir as capacidades, recursos e limitações dos seres humanos, de maneira a conseguir perceber melhor como é o seu comportamento, personalidade ou capacidades. A avaliação psicológica pode anteceder a psicoterapia, portanto pode ser útil fazer avaliação psicológica, compreender algumas coisas acerca do funcionamento psíquico da pessoa antes de iniciar a psicoterapia, mas é distinta da psicoterapia, porque ainda não estamos a intervir, estamos a avaliar, e é uma das coisas que o psicólogo clínico faz e que é uma competência específica do psicólogo, não só do psicólogo clínico, mas do psicólogo de uma maneira geral, e que, portanto, vai para além da psicoterapia. Para além disso, um psicólogo pode também fazer consultoria junto de outros profissionais e equipas, bem como apoiar os conhecimentos científicos que detém da sua formação, o desenvolvimento e aprimoramento de serviços, equipas ou instituições que assim recorram pela especialização no comportamento humano. E há alguma vantagem em recorrer a um psicólogo para realizar psicoterapia, Rodrigo? Bem, nós não podemos esconder que, como psicólogos, esta resposta poderá ser um bocadinho enviesada. E se calhar não lhe podemos chamar uma vantagem em si, mas terá algumas mais-valias a considerar, na nossa opinião, mas como também outras profissões as poderão ter. No caso dos psicólogos, nós defendemos que a vantagem reside no saber que a psicologia acrescenta à prática da psicoterapia. Nomeadamente o conhecimento do que é o desenvolvimento psicológico ao longo da vida dos seres humanos, bem como o conhecimento dos fatores que influenciam o comportamento humano e de que maneira é que ele se pode alterar. E isto pode, sem dúvida, ser uma mais-valia no processo terapêutico. Ainda assim, há que reconhecer que um psicoterapeuta que é certificado em Portugal recebe treino intensivo para conseguir desempenhar este papel de uma forma eficaz. Pelo que o mais importante poderá não ser o percurso profissional do terapeuta, mas sim se ele é capaz ou não de criar condições de ajuda dentro da sessão de psicoterapia. Daniel, e já que mencionam esta sessão, neste caso, podem explicar-nos o que é que acontece numa sessão de psicoterapia? Sim, esta é uma pergunta que muitas vezes as pessoas nos fazem, não é? Há aqui algum mistério, digamos assim, em relação ao que é que acontece. Quando aquela porta fecha, é como vimos nos filmes em que uma pessoa está sentada no divã. portanto, há assim várias questões que as pessoas colocam e acho que é importante podermos clarificar um bocadinho. Infelizmente, não há uma resposta direta, porque depende da forma de trabalhar do profissional. Há quem opte por ser mais estruturado e combinar com o cliente quais são os pontos importantes para falar numa sessão, negociando, se necessário, aqueles que são mais urgentes e auxiliando o cliente a lidar com todos. Portanto, por um lado, há esta forma de trabalhar um bocadinho mais estruturada em que as pessoas se sentem um bocado como se fosse uma reunião e definem antes da sessão começar o que é que vão trabalhar, quais são as questões mais urgentes, portanto priorizam em relação, vamos começar por isto, vamos começar por aquilo, e depois um a um vão trabalhando sobre aqueles tópicos. E há outros terapeutas, por outro lado, que isto assumem uma postura mais aberta e dão liberdade ao cliente para falar tudo o que desejar durante a sessão, sem estrutura, porque a liberdade está sempre presente e o cliente pode sempre escolher quais são as questões importantes para ele. Mas às vezes este primeiro passo que nós estamos a falar de definir a agenda daquilo que vai ser trabalhado na sessão, há outros terapeutas que não fazem isso e mais livremente podem começar por perguntar, se não for uma primeira sessão, como é que correu a semana, como é que a pessoa se sentiu, quais foram as coisas mais importantes que a pessoa queira falar durante aquela semana. O que acontece é que há sempre uma avaliação inicial do cliente, que pode ser uma avaliação psicológica ou uma avaliação menos estruturada, que não seja necessariamente feita pelo psicólogo, mas há sempre uma avaliação inicial do cliente e do motivo que levou a consultar o profissional. E caso este motivo esteja ligado a alguma situação indutora de sofrimento, pode começar-se inicialmente por clarificar o que ela é, para que a pessoa tenha uma ideia do que se passa consigo. Portanto, chamamos a isto a psicoeducação e pode ser útil em situações onde há problemas de saúde mental, como por exemplo um problema de ansiedade, mas também em reações normais nos humanos, por exemplo, reações de luto após a perda de um familiar. Para ficar mais claro, o que pode acontecer numa das primeiras sessões é que uma das partes, para além de ser falar e conversar acerca dos problemas que a pessoa tem e tentar encontrar soluções para elas, o psicólogo ou psicoterapeuta pode optar por clarificar algumas coisas acerca daquele problema que a pessoa tem. Portanto, também faz parte do processo psicoterapêutico, não é tudo sem estrutura e vazio. Portanto, o psicólogo ou psicoterapeuta poderem clarificar o que é que está a acontecer com a pessoa, qual é o problema que ela tem e dar alguma informação sobre aquela reação. Eventualmente, o acompanhamento implica também olhar para a história de vida do cliente e perceber se existe algo que possa ter contribuído para a situação atual. Porém, a psicoterapia não é apenas focada no passado. Há também uma parte do trabalho que procura ser orientada para o presente e para o futuro, com o objetivo de facilitar a mudança no cliente e da obtenção de algo que possa ser desejado por ele ou por ela e que seja um objetivo que ele queira cumprir. Aqui voltamos outra vez a falar da orientação do psicoterapeuta. Há psicoterapeutas que se focam muito no aqui e no agora e o objetivo é resolver os problemas que estão a acontecer neste momento através de estratégias de resolução de problemas, nas questões de ansiedade, de técnicas de relaxamento, na depressão, por exemplo, ligada a formas de aumentar o humor, de aumentar o prazer que a pessoa possa sentir na vida. Portanto, uma coisa muito focada no presente. Há também outros psicoterapeutas que seguem uma linha orientadora diferente, que defendem que os problemas atuais das pessoas são consequência do desenvolvimento inicial e das relações precoces e, portanto, a psicoterapia pode ser mais focada em ajudar a pessoa a refletir sobre de que forma é que as aprendizagens que fez na infância e na adolescência contribuíram para os problemas que estão a acontecer agora. Portanto, tudo isto é possível e tudo isto faz sentido dentro daquilo que acontece numa sessão de psicoterapia. Quero também ainda clarificar que não é uma coisa ou outra. A maior parte dos psicoterapeutas consegue combinar de forma adequada estas duas abordagens. Portanto, por um lado, oferecer estratégias práticas e concretas para a pessoa resolver os problemas agora, mas ao mesmo tempo ajudar a percebê-las e interpretar de que forma é que as relações precoces contribuíram para aquilo que está a acontecer agora. Outro aspecto que é importante na psicoterapia é que hoje em dia ela é praticada de uma forma muito mais promotora da igualdade entre as duas partes. Portanto, não se procura tanto passar a imagem ao cliente que o terapeuta é um especialista, que sabe tudo, aquilo que é ou não é adequado para si, portanto aquela imagem do terapeuta autoritário e distante que vai dando interpretações e que vai dizendo à pessoa aquilo que se passa na vida dela não é uma coisa que aconteça agora. Hoje em dia encara-se mais o processo como algo que deve ser feito em conjunto por duas pessoas que são diferentes, o terapeuta e o cliente, que acrescentam ambos recursos e forças importantes a ter em consideração. Obviamente que o terapeuta tem uma formação que lhe permite compreender coisas acerca do comportamento humano que talvez o cliente não consiga saber, mas o cliente será sempre a pessoa perita nos seus próprios problemas. Ninguém sabe como a própria pessoa o que é estar a passar por aquelas coisas e o terapeuta tem de ter isso em conta e tem de respeitar a posição muito sábia da pessoa que está também ali no processo terapêutico com ele. E por esta razão é muito importante que o cliente possa ter uma voz ativa acerca dos objetivos, das preferências, daquilo que sente ao longo do decorrer da psicoterapia. O terapeuta estará preferencialmente sempre disponível para ter em conta este aspecto, de forma a ir-se adaptando e a dar feedback ao cliente. Isto achamos nós que ajuda a que ambos possam sentir-se em uníssono, trabalhando em conjunto para aquilo que é essencial para o bem-estar do, do cliente. Alguns terapeutas procuram saber esta informação sessão a sessão, portanto, quando falamos sobre o que é que acontece numa sessão de psicoterapia, isto pode fazer parte, o terapeuta pode perguntar como é que foi a sessão anterior para a pessoa, como é que ela está a sentir-se naquele momento, se está a achar útil as estratégias, se não está a achar útil as estratégias, e preferencialmente o cliente terá muito espaço para poder dizer aquilo que está a sentir naquele momento. Outros terapeutas não fazem tanto isto e fazem mais regularmente, menos regularmente, mas de forma mais espaçada ao longo das sessões, mas nós achamos que isto é importante e que é uma coisa que faz parte das sessões de psicoterapia. Quanto à forma como se trabalha, como comecei por dizer inicialmente, depende do modelo que orienta a prática do terapeuta e do tempo que se tem disponível para ajudar o cliente, mas achamos que estas considerações gerais já ajudam a perceber o que é que acontece numa sessão de psicoterapia. Pergunto-lhe ainda em relação ao tempo. É possível dizer-nos quanto tempo dura um processo psicoterapêutico? Muitas pessoas também colocam esta questão. Algumas pessoas colocam logo no início a questão, porque assim que chegam à consulta, exato, porque naturalmente têm preocupações até em termos económicos. Claro, saber quanto tempo é que poderá durar este processo. Exatamente, quanto tempo é que dura o tratamento. E é uma pergunta que não tem uma só resposta. Primeiro porque depende, por exemplo, da complexidade dos problemas que a pessoa traz. Há pessoas que vêm com situações relativamente simples, se é que se pode chamar desta forma, em que há um problema em específico e é só esse problema que é preciso ser resolvido. Outras pessoas trazem uma série de dificuldades em dimensões diferentes. Para além de problemas emocionais, trazem problemas familiares, problemas nas relações interpessoais e, portanto, isso fará com que o processo seja um pouco mais demorado. E, por outro lado, cada pessoa tem também o seu tempo e poderá estar numa fase diferente de preparação para a mudança e, portanto, pode responder de uma maneira mais rápida ou menos rápida à intervenção. Outra coisa que pode acontecer é durar pouco tempo, caso o terapeuta ou o cliente assim o combinem. Portanto, também podemos ter uma pessoa que chega à terapia e percebemos que tem uma panóplia de problemas que demoraria muito tempo a resolver, mas conseguimos combinar que, por agora, é mais importante tratar desta questão e focamos-nos especificamente naquela, de forma a que o processo psicoterapêutico seja um pouco mais curto. E para além disso, também pode depender do modelo psicoterapêutico com que se trabalha, havendo modelos que são tradicionalmente mais voltados para intervenção breve, outros para de longa duração, portanto depende um bocadinho de não há uma resposta que seja possível dar. Não há uma resposta que seja possível. A verdade é que se nós pensarmos em perturbações de ansiedade ou perturbações depressivas simples, e dizer simples é um bocadinho redutor das dificuldades da pessoa, mas por exemplo uma pessoa que não tem história anterior de perturbação de ansiedade ou de perturbação depressiva, que há um precipitante muito claro que está ligado a uma crise na vida daquela pessoa que é possível delimitar muito facilmente, às vezes, em alguns meses é possível resolver esta situação. Falamos sempre de alguns meses, pelo menos. Sim, algumas semanas, pelo menos. Portanto, algumas semanas, pelo menos, geralmente é aquilo que é importante. Também já houve pessoas que... isso é que é uma resposta difícil, eu tento não fugir a esta questão, mas é de facto uma resposta difícil. Às vezes há pessoas que chegam com um grande sofrimento a procurar psicoterapia, por exemplo, no contexto do final de uma relação amorosa, e com a ajuda do psicoterapeuta, em algumas semanas, na verdade, a pessoa é ajudada a conseguir digerir, vá lá, aquelas ultrapassam dificuldades. Ultrapassam essa situação, e, portanto, de certa situação forma. É possível ser ultrapassada. Portanto, mas é aqui muito... É diferente. É muito ambígua, mas sim, mas é ambígua cada quais situação. Algumas semanas podem ser suficientes para aquilo que a pessoa quer atingir naquele momento. Rodrigo, e quando nos falam do modelo, querem dizer que há várias maneiras de fazer psicoterapia, é isso? Sim, para que possamos ter uma ideia melhor, a psicoterapia faz-se através de um determinado modelo teórico que vai orientar o profissional no que, pronto, relativamente à origem e à manutenção das dificuldades do cliente, ou seja, de onde é que elas vêm e porque é que elas ainda existem. Fornecendo também ao terapeuta as ferramentas necessárias para ajudar o cliente a superar as dificuldades. Ou seja, podemos pensar no modelo como se fosse um mapa que vai ajudar o terapeuta a perceber os pontos de referência que tem que ter em conta para poder seguir um determinado caminho e chegar a um determinado resultado. Quanto ao número total de modelos, um dado curioso é que não se sabe ao certo quantos existem, porque de facto há muitos modelos disseminados, embora já alguns autores tenham vindo a público documentar mais de 500 modelos diferentes. No nosso país temos 4 modelos assim mais comuns, que poderíamos dizer, e são eles, por exemplo, o modelo cognitivo ou comportamental. Por exemplo, este modelo defende que o pensamento disfuncional é o que está na base do nosso sofrimento e, portanto, influencia as nossas emoções, que vão influenciar a forma como nos comportamos e, portanto, a premissa base deste modelo é de que pensamentos, emoções e comportamentos estão todos interligados. Este é um modelo que é tradicionalmente mais estruturado e é mais diretivo, portanto, é mais... Não diria rígido, mas mais organizado, por assim dizer, no qual o terapeuta e o cliente trabalham em conjunto para desenvolver um plano terapêutico, à medida que vão explorando os aspectos que estão a contribuir para as dificuldades que levaram o cliente a procurar ajuda em primeiro lugar. E, portanto, o trabalho psicológico neste modelo implica tanto os nossos pensamentos e ideias como processos inconscientes que estão envolvidos no ato de pensar e dos quais nós muito frequentemente não temos noção. Pronto. Ao ajudar o cliente a reconhecer e a alterar todo o pensamento disfuncional, é possível promover a mudança de emoções ou de comportamentos. Depois, temos um outro modelo diferente, que é aquilo que nós chamamos de modelo psicodinâmico. E este vai derivar da psicanálise, que foi criada pelo Freud no início do século XX. Portanto, a psicanálise é a típica terapia onde a pessoa se deita no divã e fala um pouco sobre a sua vida. E este é um dos modelos que é mais disseminados em Portugal. Portanto, os modelos psicodinâmicos procuram perceber de que maneira é que os motivos que levaram o cliente a procurar ajuda estão relacionados com aspectos da sua história de vida. Tradicionalmente pode existir uma menor estruturação da terapia e, portanto, o cliente é incentivado a explorar livremente as suas emoções, os seus pensamentos, os seus desejos e os seus receios, porque isto vai permitir ao terapeuta perceber um bocadinho melhor de que forma é que o cliente se vê a si, os outros, ou como é que interpreta e atribui significado às suas experiências. Procura-se também que o terapeuta e o cliente consigam identificar padrões na sua forma de pensar e de agir e de se relacionar ou nas experiências que vai passando ao longo da vida de forma a compreender a sua relação com o motivo da procura de ajuda. E outro princípio deste modelo, que também é um bocadinho diferente dos outros modelos que eu aqui gostaria de referir, é que este modelo defende que há aspectos do comportamento humano que estão fora da consciência da pessoa e que, portanto, só através da psicoterapia é que eles poderiam ser conhecidos, compreendidos e, se necessário, modificados. Depois temos outro modelo que se chama o modelo sistémico. E este modelo sistémico defende que o sofrimento tem a sua origem na manutenção dos contextos das relações do cliente. E, portanto, as relações familiares são um aspecto que é base da saúde emocional de todas as pessoas e, pronto, dos membros de uma família. Portanto, este modelo vai procurar ajudar a encontrar formas de lidar com a dor, com o sofrimento e com a incompreensão que está a causar atrito nas relações familiares. Embora este modelo possa ser aplicado individualmente a casais ou noutros contextos, é muito frequentemente usado e aplicado em contexto familiar. Portanto, não procura trabalhar só com uma pessoa, mas sim perceber melhor os problemas a partir de uma visão de contexto, ou seja, que tem em conta todas as pessoas que estão envolvidas numa determinada situação. Por esta razão, a terapia sistémica pode auxiliar um pouco melhor a compreender a forma do funcionamento de uma família, a identificar as forças e as fraquezas dentro de um sistema familiar e a desenvolver objetivos e estratégias com vista à resolução de um problema ou de um fortalecimento da família como um todo. E por último, temos um modelo existencial. Este modelo existencial é um modelo psicoterapêutico que vai beber muito à filosofia, particularmente à filosofia que surgiu durante o século XX, e este modelo psicoterapêutico olha para o ser humano e para o seu sofrimento a partir desta ótica filosófica, como eu estava a dizer, através da qual as dificuldades psicológicas e emocionais dos seres humanos são vistas como um reflexo de um conflito interno da pessoa com questões existenciais, ou seja, questões acerca do significado da sua vida. E, portanto, um dos principais objetivos deste modelo consiste em ajudar o cliente a enfrentar as ansiedades da sua vida e a abraçar a sua liberdade de escolha, tomando responsabilidade pelas suas escolhas à medida que vão fazendo este enfrentamento. Por essa razão, este trabalho existencial é muito focado no presente, portanto, muito como eles chamam o conhecido aqui e agora, ao invés de no passado e na exploração das relações anteriores. Aqui o trabalho é mais focado na exploração da condição humana como um todo, ou seja, no que é que significa ser humano e no seu significado para o cliente. Os terapeutas existenciais procuram também ajudar o cliente a definir o que é mesmo importante para si, de maneira a ajudar a pessoa a viver de uma forma mais autêntica e mais congruente consigo própria, encorajando-o também a tomar posse da sua própria vida e a encontrar significado nela, de maneira a viver de forma mais plena no presente. Daniel, e todos estes modelos têm o mesmo grau de eficácia? Podemos fazer esta comparação? Sim, é uma pergunta pertinente e muitas vezes as pessoas colocam esta questão e nós também, enquanto psicólogos ou psicoterapeutas, nos colocamos esta questão. E é importante primeiro perceber que a maior parte dos psicoterapeutas, em contexto real, não consegue ou opta por não usar apenas um destes modelos, porque nem sempre faz muito sentido. Eu estava a ouvir aqui a explicação do Rodrigo e estava a pensar como, na maior parte das situações, por exemplo, se identificarmos que o problema é um problema de ansiedade, no qual a pessoa tem pensamentos e tem emoções que são muito disfuncionais, faz sentido intervir do ponto de vista cognitivo ou comportamental. Mas podemos vir a perceber que parte destes pensamentos tem a ver com o contexto familiar no qual a pessoa se insere e, portanto, faz sentido pensar do ponto de vista sistémico. Por outro lado, esta ansiedade também pode ser consequência de uma dúvida ou de uma angústia existencial que a pessoa pode ter acerca do seu propósito na vida, de qual é o seu lugar, o que é que eu devo fazer aqui com a minha vida, com os recursos que tenho, e portanto pode fazer sentido ou adotar um modelo existencial nesse aspecto. Portanto, eu acho que um bom psicoterapeuta, obviamente que terá uma linha de pensamento que tenderá a ir mais para um modelo do que para outro, porque é importante ter coesão teórica e é importante seguir teorias que estão estudadas e que fazem sentido como de forma isolada, mas é importante perceber que muitas vezes é preciso ir buscar, não de forma aleatória, mas de uma forma que seja consonante com o modelo que estamos a aplicar, mas é importante ir buscar influências a outros modelos. E, portanto, há aqui esta contradição quando falamos de grau de eficácia, é quando falamos em grau de eficácia e quando estudamos cientificamente cada um destes modelos, geralmente tendemos a estudar de forma isolada, quando, na verdade, isto nem sempre se aplica àquilo que acontece em contexto real. Tem de ser combinado. E, portanto, às vezes falamos aqui em eficácia e é difícil, e nós, na comunidade científica, falamos muito sobre a generalização dos resultados, porque quando estudamos uma determinada terapia, estudamos um modelo muito particular, com um grupo de pessoas muito particular, que pode não ser aquilo que acontece em contexto real, que as pessoas têm uma multiplicidade de problemas, em que os terapeutas recorrem a diferentes modelos, consoante as necessidades da pessoa, preferencialmente de uma forma não caótica. Portanto, não é ir buscar aqui e ali só porque nos apetece, tem de haver alguma coesão entre a forma como integramos os diferentes modelos. Dito isto, a psicoterapia é de facto estudada de forma sistemática desde o século passado e hoje em dia temos muitos estudos que nos comprovam que ela é eficaz. De uma maneira geral, sabe-se que uma pessoa que recebe a psicoterapia está melhor do que cerca de 80% das pessoas na mesma situação que não passam por ela. Mesmo não sendo perfeita para todos os clientes, é indiscutivelmente eficaz e os estudos provam-nos isso. E é importante, quando falamos muito em estudos, e os estudos é sempre aquele clichê onde nós podemos ir, os estudos dizem que, mas e que qualidade têm os estudos? E os estudos em psicoterapia, obviamente que há muitos estudos de qualidade discutível, mas há estudos com robustez muito significativa e com métodos estatísticos muito elaborados e adequados para se perceber que a psicoterapia é eficaz. De uma forma muito simples, como é que isto se faz? Nós pegamos num grupo de pessoas que têm um determinado problema e noutro grupo de pessoas que têm esse mesmo problema, que é portanto, que é equiparável em termos de intensidade e em termos das características do problema. E a um grupo de pessoas administramos o tratamento, portanto, da mesma forma que poderíamos administrar um medicamento, portanto, administramos a psicoterapia, e a outro grupo de pessoas não fazemos isso. E comparamos, no final, como é que estão os sintomas daquela pessoa. Portanto, se aquele grupo de pessoas que recebeu tratamento tem uma melhoria estatisticamente significativa em relação ao grupo de pessoas que não recebeu aquele tratamento. E, portanto, só fazendo, usando uma metodologia que não precisa ser exatamente esta, mas semelhante a esta, é que podemos dizer concretamente que a introdução desta terapia fez com que a pessoa melhorasse. E não porque a pessoa diz que sim, porque esta pessoa diz que sim, a outra diz que não. Não, é um grupo grande de pessoas que é estudada de um ponto de vista estatístico com significância estatística e que melhorou comparativamente àquele outro grupo de pessoas. E, portanto, isto também se faz quando queremos comparar duas terapias. Imaginando que agora havia uma terapia nova, outro modelo diferente destes, e queremos saber se vale a pena investir neste modelo em relação àqueles que existem. Vamos ter num grupo de pessoas, damos o modelo que já existe, num outro grupo de pessoas com o mesmo tipo de problemas damos um modelo novo e no final percebemos se existe um efeito adicional daquilo que se está a fazer ou não. E, portanto, quando dizemos que estudamos de forma sistemática, é importante dizer-se que o fazemos desta forma, porque nem todas as áreas nem todas as áreas da saúde dizem que têm resultados e estudos eficazes com esta robustez e com este método em particular, que é o método científico que permite ter a certeza de que existem estes resultados e que estes resultados vão para além do testemunho e para além da experiência subjetiva da pessoa. Agora, também para voltar àquela pergunta anterior que a Marina me fez, quais são os modelos mais eficazes? Nós ainda não temos uma resposta clara, mas parece que estes modelos mais estudados que o Rodrigo falou são mais ou menos equivalentes em termos de eficácia. Portanto, todos conseguem ter o mesmo tipo de resultados. A diferença é que uns são mais fáceis de estudar do que outros, e uns são mais longos do que outros, e uns são mais curtos do que outros, mas na verdade é que, de uma maneira geral, não é a escolha do modelo que faz com que a psicoterapia seja eficaz. E, portanto, a questão que se levanta a seguir é se todos os tipos de terapias mais envolvidas e mais estudadas têm resultados muito idênticos, isso significa que não importa o tipo de terapia que escolhemos, que posso escolher uma coisa qualquer. E a resposta não é exatamente assim, porque pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Há pessoas que podem preferir um tipo de terapia muito mais estruturada, e isso é significativo para a escolha que a pessoa pode tomar. Outras pessoas não, preferem não ter estrutura, poder falar livremente, poder explorar as suas relações precoces e o seu desenvolvimento, e pode ser importante fazer isso. Desvendando já aqui acho que vamos falar nisto um pouco mais à frente, mas o que é mais importante do que o modelo é a qualidade da relação terapêutica que é estabelecida entre o psicoterapeuta e a pessoa. E esses fatores comuns ligados à relação terapêutica, a pessoa sentir que é uma relação de colaboração, que é uma relação empática, que é uma relação onde a pessoa é aceite, isso é que é verdadeiramente um ingrediente ativo, vá lá, das psicoterapias e que faz com que elas sejam eficazes. Rodrigo, eu perguntava-lhe agora o que é então mais importante para que alguém possa beneficiar de uma psicoterapia. Bem, para pegar um bocadinho naquilo que no final que o Daniel tinha dito, aquilo que nós sabemos sobre este assunto é que as técnicas são sem dúvida importantes e, portanto, o modelo será sempre importante para ajudar as pessoas que passam por um processo psicoterapêutico. E, portanto, as técnicas e a forma de trabalho podem ajudar a mudar uma pessoa, mas há outros fatores associados à mudança, e o Daniel já falou aqui neste da relação terapêutica, que era este, de facto, o fator que eu gostava de referir aqui. Este aspecto da relação terapêutica tem sido muito estudado e discutido hoje em dia, e discutido, quando falo em discutido, quero dizer discutido pela positiva, porque, de facto, ao longo do tempo, os técnicos têm vindo a perceber que, de facto, isto é uma dimensão muito importante e que tem que ser dada muita atenção a este parâmetro que é muito, pronto, que é tão decisivo. E, portanto, a relação terapêutica tem vindo a ganhar um destaque no palco da investigação e da discussão entre os técnicos e entre os académicos. Quando nós falamos aqui na relação terapêutica, o que é que nós entendemos por relação terapêutica? Portanto, é a relação entre o terapeuta e o cliente. E nesta relação há um conjunto de características que a tornam diferente das outras relações que nós temos na nossa vida. Portanto, em primeiro lugar, é uma relação que implica confidencialidade. Mas ainda assim, não obstante, há alguns limites. Por exemplo, se a pessoa revelar ao terapeuta que está a pensar fazer mal a alguém, o terapeuta tem que quebrar aquele sigilo para evitar que isso aconteça. Por outro lado, é uma relação que não se quebra quando são abordadas situações mais difíceis. Por exemplo, se houver uma situação em que a pessoa teve uma situação de infidelidade ou alguma reação vergonhosa ou angustiante. Nós, quando falávamos aqui, recordo-me dos problemas de saúde mental, particularmente de alguns que se expressam em pensamentos muito incomodativos e muito angustiantes para a pessoa. Portanto, isto podem ser assuntos muito difíceis de abordar e este tipo de relação é diferente por esta razão, porque há a possibilidade da pessoa falar livremente sobre estes assuntos mais sensíveis sem que se sinta ameaçado para que haja um final da relação, ou seja, para que o terapeuta termine a relação com aquela revelação. Este tipo de relação é também assimétrica, ou seja, foca-se principalmente no cliente e no seu bem-estar. Portanto, é o cliente que está em primeiro plano sempre. Para além disso, salvo raras e devidas exceções, a relação terapêutica é circunscrita ao contexto específico da terapia, aquilo que nós psicólogos chamamos de setting terapêutico. Por último, é também importante dizer que a relação terapêutica não é apenas uma relação entre uma pessoa e um terapeuta e, portanto, como nós já dissemos aqui no início do programa, esta relação também se aplica quando há outras situações imaginemos, psicoterapia em grupo ou psicoterapia casal ou familiar. Portanto, para pegar um bocadinho naquilo que já tinha sido dito há pouco, por um lado, uma relação onde a pessoa está à vontade para falar sobre as suas dificuldades, sobre aquilo que ela tem de mais difícil no momento, sobre os seus desejos, os seus objetivos, e onde o terapeuta vai escutar com atenção e procura ativamente perceber o que é que a pessoa sente, pensa ou faz, e onde recebe a atenção necessária, pronto, por parte do terapeuta para ajudar a lidar com aquilo que traz à consulta. Por outro lado, é também uma relação de colaboração. Portanto, a pessoa sente que o terapeuta está lá lado a lado com a pessoa e que vai trabalhando como uma equipa com ela e de maneira a que a pessoa sinta que pode negociar um pouco a forma como o trabalho vai evoluindo ao longo do tempo de maneira a atingir aquilo que é importante para ela e, portanto, os seus objetivos. Daniel, mas será que podemos dizer que a psicoterapia serve apenas para ajudar pessoas com problemas de saúde mental ou tem aplicação noutros casos? A psicoterapia surgiu como uma maneira de aliviar o sofrimento mental das pessoas, isso sem dúvida. E os primeiros modelos psicoterapêuticos eram dirigidos a problemas de saúde mental e a perturbações mentais em particular. Hoje em dia sabemos que o potencial da psicoterapia vai para além disso e que ela pode servir a outros propósitos, que não necessariamente aquela visão médica de eliminação da doença mental. Portanto, o objetivo não é apenas fazer com que a pessoa deixe de estar doente. Portanto, pode não ser apenas isso. E para explicar melhor esta ideia, gostava de falar aqui de dois estudos que saíram há alguns anos atrás e que chegaram a conclusões interessantes para refletirmos sobre o propósito da psicoterapia. um estudo de 2015, desenvolvido por uma equipa americana de investigadores, propôs a estudar a antigos clientes da psicoterapia a percepção do que mudou e as razões que os levou a procurar a terapia. Portanto, perguntaram a estas pessoas o que é que mudou entretanto e porque é que vocês tinham procurado a psicoterapia há algum tempo atrás. Descobriram que as principais razões de procura de consultas psicoterapeutas foram, em primeiro lugar, problemas interpessoais, por exemplo, problemas conjugais, problemas com a família. De seguida, problemas emocionais, nomeadamente depressão, ansiedade ou outros problemas emocionais. E, por fim, crises relacionadas com eventos de vida. Incluímos situações de divórcio, situações de luto, situações de perda de emprego, etc. Portanto, logo aqui percebemos que as pessoas não procuram a psicoterapia apenas por problemas psicopatológicos, vá lá. Portanto, há problemas, outros problemas relacionais que podem ter manifestações sintomáticas semelhantes, mas que não são necessariamente a doença mental propriamente dita. Depois os autores categorizaram as respostas acerca do que é que mudou na vida dos participantes e chegaram à conclusão que houve diferentes tipos de mudança e nem todas as mudanças foram necessariamente ligadas à diminuição de determinada coisa. Por um lado, houve mudanças cognitivas, portanto, as pessoas relataram mudanças na forma de pensar ou de processar os acontecimentos à sua volta. Relataram também mudanças emocionais, por exemplo, diminuição de sintomas emocionais da depressão, como a tristeza, o humor deprimido ou da ansiedade, e melhoria na qualidade de vida, portanto, melhoria no bem-estar e da vontade de viver. Relataram também mudanças interpessoais, mudança na forma como se estavam a relacionar com as outras pessoas, como estabeleciam as relações e como as mantinham. Mudanças intrapessoais, neste caso, algumas pessoas relataram que passaram a aceitar-se mais, a ter mais autoconfiança, a estar mais ligados a elas próprias. E, por fim, também mudanças de comportamento, portanto, mudanças na forma de responder às situações. É importante também notar que a maior parte dos participantes notou mudanças em mais do que uma área, portanto não foi apenas uma destas coisas. E portanto aqui acho que começamos a perceber que não é apenas quando uma pessoa faz psicoterapia, tendencialmente não é apenas a redução de uma coisa, não é como ter uma dor e agora não tenho esta dor, é para além disso, há outras coisas que estão envolvidas que são mudanças positivas, há qualquer coisa que se acrescenta à vida daquela pessoa que não estava lá e não é apenas uma coisa má que se retira. Outro estudo interessante que foi realizado logo no início desta década, no qual uns investigadores tentaram responder à pergunta o que é um bom ganho terapêutico para o cliente de psicoterapia. Portanto, como é que podemos dizer que houve um bom ganho terapêutico? E para o efeito foram também feitas entrevistas com antigos clientes de psicoterapia. E as respostas que receberam mostraram 5 temas importantes. Por um lado, é considerado um bom ganho terapêutico quando o cliente pode desenvolver novas formas de se relacionar com os outros, portanto, nomeadamente ter uma maior segurança, autenticidade, assertividade, sensibilidade e empatia nas relações, quando tem redução dos sintomas, portanto, aqui a perspectiva mais clássica que as pessoas também valorizam, sem dúvida nenhuma, que é importante, quando há mudanças no comportamento relacionado ao sofrimento, portanto, as pessoas, por vezes, também percebem, quando responderam a estas questões, que às vezes a diferença não é tirar o sofrimento todo, é que a pessoa consiga aceitar aquele sofrimento e lidar com esse sofrimento de outra forma, melhor capacidade de introspeção e de autocompreensão, e, por fim, melhor aceitação e valorização de si próprio. Portanto, as próprias pessoas, só para clarificar o que é que foi dito neste estudo, as próprias pessoas disseram que consideravam ter um bom ganho psicoterapêutico, portanto, que a psicoterapia tinha sido eficaz quando algumas destas coisas estavam presentes, e não apenas quando estava presente a redução dos sintomas. E, portanto, esses dois estudos mostram-nos que, em primeiro lugar, a psicoterapia pode servir não apenas para a redução ou gestão de problemas de saúde mental, mas também como uma forma de suporte e de amparo a problemas de relação com os outros ou eventos de vida que nos causam impacto. E, em segundo lugar, podemos perceber que os ganhos psicoterapêuticos se podem estender para lá do alívio de sofrimento, permitindo mudar a nossa forma de pensar sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo, mudar os nossos estados emocionais, ajudar-nos a viver melhor e a melhorar a nossa relação connosco e com os outros. Rodrigo, temos estado a falar de todas estas características da psicoterapia, mas que é importante também perceber um bocadinho qual é que é o percurso que alguém faz quando se deseja tornar psicólogo. Uhum. Portanto, tudo o que é que está na base desta profissão, desta ciência, digamos assim. Uhum. Sim, há uma representação um pouco típica, vá, da nossa profissão, de que algumas pessoas têm e que acham que o nosso trabalho é simplesmente falar ou dar conselhos e que, portanto, há um bocadinho aquela ideia de psicólogo e de como é que era? De psicólogo e de político, todos temos um pouco, qualquer coisa assim. Mas isso não corresponde toda à realidade e, portanto, a nossa formação é um processo que é relativamente longo. Inicialmente requer uma licenciatura de 3 anos, no qual o futuro técnico vai ter um contacto muito intensivo com muitas áreas diferentes da psicologia, isto para lhe dar as suas primeiras bases e possibilitar à pessoa fazer uma escolha informada acerca de onde é que ela se quer especializar. Depois, no final, como eu estava a dizer, é preciso que a pessoa faça uma especialização, que por norma implica um mestrado, no qual se continua intensivamente a desenvolver as competências de intervenção, de avaliação e de investigação. Este período tem duração de 2 anos, sendo que é necessária a realização de um estágio curricular, onde o futuro técnico começa então a aplicar os conhecimentos adquiridos até então. Portanto, só no final de 5 anos é que a pessoa começa de facto a começar a trabalhar. Ainda assim, isso não significa que se saiba tudo, ou seja, não é com a conclusão daqueles 5 anos de formação que a pessoa está automaticamente totalmente preparada e é totalmente conhecedora de tudo aquilo que precisa para começar a trabalhar. E a nossa profissão está em constante mudança, porque, como falávamos há pouco na questão da ciência, a ciência muda todos os dias, porque todos os dias nós descobrimos coisas novas, e isso requer de nós muitas coisas diferentes, nomeadamente estudo constante e a preocupação de acompanhar aquilo que vai sendo descoberto ao longo do tempo. Para além do mais, o trabalho do psicólogo pode ainda beneficiar de um acompanhamento com um profissional mais experiente, portanto aquilo que nós, os psicólogos, chamamos de supervisão, que, portanto, é podermos estar com uma pessoa que tem mais anos de experiência do que nós e que tem uma outra forma de olhar para as coisas para nos ajudar a guiar e perceber se estamos a fazer um trabalho adequado ou se é preciso ter outras coisas em conta. E, para além do mais, alguns psicólogos podem ainda realizar intervisão, ou seja, apoio mútuo entre si e poderem discutir entre si, pronto, os aspectos do seu trabalho e de maneira a conseguirem gerar recomendações sobre como agir para uma melhor gestão das suas tarefas profissionais. Esta formação contínua que caracteriza a profissão é muito importante, uma vez que há ainda muitas coisas que nós não sabemos, pronto, devido à nossa natureza tão complexa. Nós somos seres humanos e somos muito complexos e, portanto, é muito difícil nós conseguirmos sempre saber tudo aquilo acerca do nosso funcionamento. E, portanto, só com o avançar da ciência nós iremos ter as respostas necessárias para ajudar as pessoas para aquilo que elas nos buscam e, portanto, um aspecto importante, muito importante da nossa prática é, sem dúvida, a constante atualização e a constante busca pelo aprimoramento profissional. Muito bem, estamos então já mesmo na fase final. Muito obrigada por mais este programa e por abordarem este assunto. Não sei se há alguma coisa que gostassem de acrescentar. Sim, várias coisas. Como já é hábito, nós gostaríamos de há sempre aqui uma nota final, sim, não é? Sim, sem dúvida. Gostaríamos, em primeiro lugar, de vos deixar uma nota de agradecimento, portanto, por este espaço onde nós podemos falar sobre estes temas de saúde mental e deixar aos nossos ouvintes umas palavras que lhes podem ser úteis para esclarecer eventuais dúvidas que eles possam ter ou até ajudá-los a tomar alguma decisão. Esperemos que este tema tenha sido útil nesse sentido. Outra coisa que nós gostaríamos de referir é que, como já é hábito, nós iremos realizar uns diálogos sobre saúde mental, portanto é uma sessão presencial na sede da Meta Alentejo, que passo já a dizer a quem não conhece, fica em frente ao Hospital do Patrocínio, e nós iremos continuar a falar sobre estas questões, pronto, as questões que abordámos hoje aqui. Todas as pessoas que tiverem interesse poderão marcar presença na sessão, portanto irá decorrer na próxima quarta-feira, que será dia 17, pelas 6 horas. Relembramos também que a sessão é gratuita, não requer qualquer inscrição e, por último, gostávamos também de dizer-vos que temos outra iniciativa voltada para cuidadores e familiares de pessoas com problemas de saúde mental, portanto é um grupo que nós chamamos o grupo Meta Cuidadores, e este é um grupo de suporte onde as pessoas que são familiares ou que são cuidadoras de uma pessoa com problemas de saúde mental podem conversar um bocadinho com outros cuidadores e comigo, pronto, que sou psicólogo da Meta Alentejo, sobre alguma dificuldade que possam estar a passar no que diz respeito ao cuidar de algum familiar ou amigo com problemas de saúde mental, mas também esclarecer eventuais dúvidas que possam ter acerca de alguma situação, pronto, relativa a este assunto. A participação neste grupo, gostaria também de dizer que é gratuita, e a próxima sessão vai decorrer amanhã, no dia 11 de abril, às 6 horas, pronto, também na nossa sede, em frente ao Hospital do Patrocínio. Muito bem, obrigada então pela vossa participação. Terminamos por aqui o programa Saúde Mental Sem Tabus, feito em parceria com a Associação MET Alentejo, e hoje abordamos precisamente a questão da psicologia e da psicoterapia. Ficamos por aqui, muito boa tarde. Saúde Mental Sem Tabus, as problemáticas da saúde mental, discutidas e abordadas de uma forma simples, clara e acessível, aqui na sua rádio. Saúde Mental Sem Tabus, um programa de responsabilidade da MET Alentejo, a Associação para o Bem-Estar Psicossocial da Comunidade, em parceria com a RTA. Saúde Mental Sem Tabus, à segunda quarta-feira de cada mês, depois das 16 horas, na RTA. Rádio Telefonia do Alentejo.